Salve, salve, coelhada! Vamos aí, Decadentes, número 498. 498. Caramba, nós estamos muito perto do 500. E vamos chegar no 500 em excelente fase, aparentemente, né? Descobri o real motivo do meu irmão ter tirado o cavanhaque, né? Com a quantidade de torcedores do Remo que estiveram presentes ontem, eu acho que ele. Que se camu... não, não quis ser identificado, né? Já pelas ofensas que ele tinha feito ao clube. Mas espero que a torcida não tenha ido de novo nas redes sociais dele o caluniar, porque infelizmente aconteceu de novo. E, bem, já vou deixar ele dar o seu boa noite, Lucas. Boa noite, infeliz dia dos pais pro Remo, que aparentemente agora é o pai do América, né? Duas vitórias no campeonato. Bom, triste, viu? Situação depressiva. Nem sei muito o que dizer no programa de hoje mais, não. E também hoje cobrindo o buraco do Jairo, que entrou em depressão profunda após a partida de ontem. Menino Rolon, deu seu boa noite. Boa noite, considerando o jogo de ontem. Eu acho que saiu bom pro Lucas, porque não vai ter que comer um tacacá frio. E agora ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, deu seu boa noite e faça aquele resumo maravilhoso do jogaço que assistimos ontem no Indepa. Boa noite, galera. Feliz Dia dos Pais aí a todos os papais, em especial aos papais americanos. Pai de pet não vale, tá? Pai de pet não ganha parabéns, não. Nem se pegou de óculos. Pai de pet não ganha parabéns. Chupa, decabits. Vamos lá. Nós pegamos o Remo ontem. Mais uma vez, tivemos aquele velho. Dá até tristeza quando vem aquele negócio do apoio da torcida mineira, né? Porque sempre que pedem apoio da torcida mineira é que nós estamos na merda. E realmente nós estamos na merda. Mas colocaram lá ingresso de graça, que serve muito mais de gozação para a gente receber, né, de gozação do que propriamente incentivo para o time, né? Isso ficou claro ontem. Já adiantei que nós perdemos, né? Para quem está em Nárnia e não sabe, a gente perdeu ontem para o poderoso Remo de Madrid. Quer dizer, tirando a brincadeira, o time do Remo não é ruim, não é ruim. Extremamente bem treinado, mas nós fomos presas fáceis para o Remo ontem. Presas facílimas, na verdade. Com 4 minutos e pouco de jogo do primeiro tempo, o tal do Ortiz, né? Acho que ele é argentino, deixa eu até ver aqui, argentino essa bosta, Argentina. argentino essa merda, perdeu uma bola no meio de campo e o contra-ataque do Remo foi fulminante porque os caras jogaram na nossa direita e na nossa direita estava muito boa, que era Ricardo Silva e Mariano. Mariano até que não estava muito no ataque, não, mas também ele não, jamais ia conseguir voltar para fazer uma cobertura. Jamais, esquece. E o Ricardo Silva, mais uma vez, tomou a bola nas costas, ficou olhando o tempo. Que jogador sem qualidades, né? Você não tem uma qualidade para falar do Ricardo Silva, né? Falar assim: ah, o Ricardo Silva é bom na bola aérea, não é. Ah, o Ricardo Silva é bom com a direita, não é. O Ricardo Silva é bom com a esquerda, não é. O Ricardo Silva é rápido, não é. O Ricardo Silva. Não, não é, não é. O Ricardo Silva não é nada, não é nada. Ele não deveria nem ser jogador do América. Isso eu não estou falando por causa do jogo de ontem, não. Isso eu já falo. Quando ele voltou lá daqueles países esquisitos lá, eu falei: gente, essa merda não deveria ter voltado, né? E voltou e está aí até hoje. A gente passou aí pelo ótimo 2023, né? Fomos recorde. Ainda bem que o Sport está aí. O Sport vai, pelo jeito, vai tirar esse nosso título de pior defesa da história, de pior campanha, de pior tudo. E o Ricardo Silva estava lá. Ricardo Silva era um dos nossos zagueiros titulares. Nós estamos em 2025, essa merda ainda tá aí, e a gente ainda toma gol por causa dessa bosta. Por falar em merda e bosta, nós temos aí Matheus Mendes, que saiu desesperado numa bola, num jogador que estava indo para. Estava muito mais para a linha de fundo do que para dentro, para pequena área para fazer o gol. Saiu todo estambelhado, sem rumo, cometeu um pênalti. Idiota, imbecil, e o Remo foi lá e não, esse idiota também não conseguiu pegar o pênalti. Na verdade, eu nem sei por que ele foi titular, né? Porque não chama gol do cacete, não faz boas defesas, não salva nenhum time e falha. Mas ele tem um bom empresário, porque durante a semana saiu a notícia aí que haviam vários, isso mesmo, no plural, vários times interessados em Matheus Mendes. Mentira, não há nenhum time interessado em Matheus Mendes. Qualquer time de Série A tiver interessado no Matheus Mendes, qualquer time da Europa que tiver interessado no Matheus Mendes, vem aqui e tira ele do América. E foi assim com aquele Cauã lá, que ele estava interessado aqui. O Vasco queria de volta. E aí, busca essa porcaria aí. Então, ou seja, ninguém está interessado nessa merda aí. Ele vai ficar aqui até o final do ano fazendo muita raiva. Por falar em muita raiva, nós tivemos também Giacomini como treinador. Eu tive a oportunidade, não vou falar o desprazer, mas eu tive a oportunidade de assistir o jogo no outro lado, nos camarotes. Você vê a postura desse Giacomini, é um songamonga, é o famoso pau mole, né? Famoso pau mole, não serve pra nada, não tem, tanto ele não serve pra nada, ele não tem autoridade nenhuma, que o Miqueias, que é um jogador que praticamente todo jogo a torcida vaia, o Miqueias brigou com ele, ou seja, ele não tem moral com o Miqueias, então um cara desse não tem moral com ninguém, quer dizer, tem moral com a diretoria que mantém uma porcaria dessa. Repito, sobre Giacomini, não é a primeira vez que eu estou falando que ele é muito ruim, já falei isso várias vezes. A gente acabou que tomamos esse gol, se tinha algum plano, foi pro saco. O América não tem forças para reagir. O América contratou aquele infeliz que estava aqui, que ainda bem que foi, sumiu daqui, que é Cascato, trouxe 30 e tantos centroavantes, 30 e tantos atacantes, nenhum consegue chutar no gol, nenhum consegue. O William do Bigode, que é uma invenção de centroavante, perdeu um gol que não se pode perder. Mariano, aquele vovozinho, resto de cachorro, também fez uma partida péssima. Enfim, que se salvou, que ainda se salva nesse time, Miguelito. Sobre as contratações, só finalizando, sobre as contratações, esse tal desse Ortiz, que é um merda de jogador, um Zé Ruela, que não serve pra nada, ele tava treinando em separado no Sport, que não tem nenhuma vitória na Série A. E esses são os nossos reforços. Ortiz. Finalizando, eu acredito que deve ter tido confusão no portão 3 lá, na entrada, porque tinha bastante gente, o que não é normal. Então, principalmente pessoas sem camisas do América, então eu acho que tava normal. Um sábado melancólico, uma Série B melancólica, e que precisamos de um milagre. Infelizmente, precisamos de um milagre. Independente do técnico, eu não vejo vontade nesses jogadores que estão aí com a gente. Infelizmente, é isso. Um grupo desmotivado, um grupo que, por mais defeitos que a diretoria do América tenha, mais defeitos que ela tenha, não são poucos, são muitos defeitos, mas pelo menos ela está fazendo de tudo para pagar em dia esses, eu não vou chamar de mercenários, não, mas esses come e dorme. Para mim, essa é a melhor expressão, os come e dorme. Que vestem a nossa, que não merecem vestir a nossa camisa, mas estão vestindo. Com exceção de Miguelito, tá bom? Então é isso, pessoal. Ah, antes aí, Decabites, te parabenizar aí, porque é a primeira vez que você está assumindo esse novo formato nosso aqui do programa, tá indo bem até agora. Faz uma merda aí pra eu te xingar. Valeu. Calma, você tem que ver quando eu começar a tentar colocar os comentários na tela. Que parece mais complicado. Mas até então tá indo ok, ela é intuitiva. Tá. Eu, por exemplo, uma coisa que eu não soube fazer isso, eu não coloquei esse fundo artificial aqui ao meu bel prazer. Isso, acho que o Zaire que colocou no dele ficou pra mim, mas não me importa tanto assim. Mas vocês concordam? Mas se o Zaire colocar no dele, ele coloca no seu? Não. Opa, cadê a bateriazinha? Aí, isso aí eu não me ensinaram onde é que fica, não. Pera aí. Ah. Aê! Tá vendo aí, ó? Eu sou uma reserva à altura de Arthur qualquer coisa pro William Bigode. Então, você sabe que eu tenho um toque, né? Eu tenho umas manias. Tem como você pular de lugar aqui, ó? Porque eu nunca fico a isso, o Jair sempre fica aí, ó. Beleza, agora sim. Pronto. Você concorda com essa análise do Thales? Algo a acrescentar, assim, do... Não concordo 100%. Foda-se. Mas eu desconcordo mais 200%. O nosso treinador brigar com um jogador... Essa conta aí foi tipo o Casagrande naquela vez do rebaixamento do Corinthians. Né? Essa conta foi tipo a que fizeram com o nosso empréstimo de 14 milhões, que vai pagar 8 e vamos ganhar 6 e ficamos por isso mesmo. Não faz nenhum sentido a gente pensar que o time está entrando com o William do Bigode como atacante. Nós trouxemos 12, 15, 22 atacantes e nenhum deles ser titular. Aí colocaram o Ortiz como camisa 10 num time num 4-3-2, 5-3-2, com o Miquéias. E aí o Thales fala que o Miquéias brigou com o treinador porque ele não queria sair. Eu brigaria também, ué. Você pensa o Jairo te tirar daqui do jogo. Você vai ficar feliz dele te tirar? Do Decadentes? Entende. Do Decadentes? É. Vou, ué. Mas tá aqui, pensa... Bicho, a América não ganha 7 jogos, tem que estar tá aqui todo domingo, nego. Mas isso aqui é tortura. Aqui, psicológica, ó, tortura psicológica. É um favor me tirar dessa merda aqui. Fazendo o papel do Felipe ou do Jairo e te tirando da tela, falando, cansei do Thales. Você vai falar, não vou, vou brigar, vou reclamar. O cara tá com o... Ô, Rolão, mas... Ô, Rolão, mas peraí, você me comparou com o Miquéias? Menino, Lucas já viu eu jogando, eu sou um pouquinho melhor, porra. Mas aqui... Eu sei pelo menos o que fazer com a bola. Ele brigou com o que ele merecia. Eu não sairia também e eu brigaria igual ele brigou. No final ele saiu no intervalo, mas... Nosso time tá sem comando, tá sem direção e nós vamos... Como diz a música do Ney Franco, tá na beira do caos, tá na beira do mar, piração total. Você conseguiu interagir com a torcida do Remo ontem, Lucas? Eu cheguei pela Pitangui e fui embora nos acréscimos, então não cruzei por nenhuma torcida do Remo, infelizmente. Mas assim, se teve uma coisa que a gente tem que elogiar no fim das contas, é que a torcida deles estava numerosa e estava cantando bastante, então não tem nada o que dizer sobre eles não, os caras estavam bem animados. Vamos lá, desculpa, Lucas, eles estavam numerosos porque tinha muita Maria Azul ali, tá? No final, então, no final do jogo teve confusão, não sei se o Felipe já tinha ido embora, ou você chegou a ver a confusão, Não, eu cheguei, assim que terminou, eu fiquei até o final do jogo, né? Mas assim que terminou eu saí, e meu carro tava lá na São Lucas, né, que é a Avenida Padaria lá, tava bem pertinho, então eu acabei indo embora rápido até. O que acontece? Eu até, nesse caso, nem culpo a PM, não, sabe? Porra, torcedor lá do Remo vai caçar confusão com torcedor de Minas Gerais, vírgula. Tinha muito cruzeirense infiltrado, isso ouvi de várias pessoas que eles têm esses negócios de irmandade, que é uma imbecilidade sem limite. E aí tinha o ingresso nosso, não tava caro, devia estar baratinho. Então tinha muito torcedor do Cruzeiro infiltrado lá junto ao torcedor do Remo. Eu fui na inocência, então, porque... Eu até ouvi eles falando Máfia Azul, mas eu achei que era tipo, a torcida tinha o mesmo nome, igual não. A torcida do Juventude tem uma torcida que chama Tem Mancha Verde também, eu achei que era algo assim, então na verdade era Máfia Azul cantando mesmo. Era. Ah, então eu retiro minha elogia à torcida do Remo. Pode tirar. Não, desculpa, os que eu vi lá, como eu tive que entrar pelo portão 1, né? Acabou que eu fui pelo beco, eu de coração fui inocente igual você, eu achei que não ia ter problema nenhum. As pessoas que estavam lá, que não eram os Máfia Azul, extremamente educados, cara, extremamente educados. Não, nada contra a torcida do Remo, mas assim, os que estavam presentes não eram a torcida do Remo, necessariamente, né, pelo que eu tô entendendo. Dou também boas notícias, que na hora que a gente tava indo embora, a gente viu as quatro rádio patrulha paradas, então provavelmente deve ter pego a turma e deve ter dado mesmo a... Enfim, segue o jogo aí. Mas não assim, eu vou discordando um pouquinho do Thales em alguns aspectos, assim. Eu não acho que falta... Olha a diferença, tá vendo, Rolon? Eu não vou falar foda-se pro Lucas nunca, pela educação, pelo gestual dele, é muito diferente de você, tá vendo? Continua, pode discordar. É um prazer ver você discordando de mim, discorde. Mas é porque eu não acho que faltou vontade, necessariamente, no jogo de ontem. Porque eu acho até que até o final do jogo os caras estavam correndo, estavam tentando. Eu acho que falta bola. Eu até estava comentando com alguém que estava do meu lado, quando teve uma hora que a torcida começou a pedir raça. Eu falei, eu não acho que falta raça, acho que falta bola. Porque o América, o Figueiredo, no final do jogo, fez umas duas jogadas, assim, que ele vai no fundo, cruza, passa e tal, quando chega para tocar para alguém, não tem um camisa 9 para lá e fazer o gol. O Paulinho, fez uma jogadaça, cara. Lançaram para ele, o cara domina no peito, vai na linha de fundo, cruza, aquela bola que assim, não precisa ser um camisa 9 para fazer o gol, tipo, a maior parte dos volantes da Série B teria, no mínimo, acertado o gol, que o goleiro defendesse, né, mas acertado o gol. Então acho que falta bola, e assim, o Giacomini veio com 3-5-2, aí eu fiquei pensando, né, pô, assim, quando eu vi a escalação, tava na dúvida... Não, ele veio no 5-3-2, no 5-2-4. Não, 3-5-2, é 3 zagueiros, o Mariano e o Paulinho de ala, então 3-5-2. Eu acho que, pelo posicionamento, até no gol deles, eu acho que a gente tava no 3-4-3, e os dois meio-campistas, um era o Titi Ortiz e o outro era o Miquel. Mas o gol deles, então, gente, foi um contra-ataque, então se você analisar a nossa... Ali, não. É que tu fala assim, nesse você vê o Figueiredo e o Miguelito, tava cada um... A gente tava atacando, aí. Não, é. Assim... Eles estavam pela ponta, eles não estavam. Não tinha dois atacantes. Eu tô falando isso. O Figueiredo tava na ponta, o Miguelito tava na outra. O Bigode centralizado. Os nossos dois alas e meio-campista eram o Miquéias e o Titi Ortiz. Mas eu discordo. Eu acho muito. Que, pra mim, era assim: 3 zagueiros. Tava o Mariano de um lado, o Paulinho do outro. Do lado do Paulinho, ainda no meio-campo, tava o Miguelito, o Miquéias no meio e o Titi Ortiz mais pro lado do Mariano. E a dupla de ataque era o William Bigode e Figueiredo. Pra mim era um 3-5-2. Foi assim que eu vi o jogo, pelo menos. Até perdi o que eu tava falando. Ah, bom, enfim, ele veio com essa proposta de 3-5-2 e a sensação que eu tive, eu até comentei com o meu irmão durante o jogo, é que foi muito mal treinado. Assim. Eu acho que a proposta... Então, no meio do jogo, em várias oportunidades, a zaga bateu cabeça, inclusive no contra-ataque do time deles, né, mas não só. Pô, momento lá na saída de bola, quase que a gente toma um gol naquela saidinha curta que o Matheus Mendes deu uma bica e pegou no atacante do Paysandu, que foi um tiro de meta, né? E a jogada parecia ser... O América levava para um lado direito, por exemplo, com o Ricardo Silva, atraía a defesa do Remo para o lado direito e cruzar a bola no Paulinho ou no Miguelito do outro lado para ter um corredor mais livre. Só que, gente, o Ricardo Silva consegue fazer isso? Ele acertou uma, ele deve ter errado 10, entendeu? Não tem bola para isso. Aí chegava do outro lado, no Júlio, com todo respeito ao Júlio, né? Porque é um cara que a gente elogia, mas também não conseguiu fazer isso. Então, e a jogada era só essa, era tentar achar o Paulinho de um lado e o Mariano do outro para cruzar na área. O Mariano, que a coisa boa que a gente teria dele seria esse cruzamento, a bola parada, os escanteios quem tá batendo é o Miguelito. Eu até tô gostando dos escanteios do Miguelito, ele manda a bola na área, pelo menos. Mas quando chega na bola no pé do Mariano, às vezes sem ninguém marcando para ele cruzar na área, ou vai no pé do zagueiro, ou ele isola. Então, assim, eu acho que tá faltando é bola, eu acho que não tá faltando raça, assim. E o Giacomini tentou em uma semana fazer um esquema tático diferente que não funcionou. Eu acho que talvez no treino deva funcionar, porque o time que tá do outro lado é o outro América, que é o reserva desse. Então, assim, talvez no treinamento as coisas funcionam, porque o time reserva é ainda pior. Mas no jogo não tá funcionando, infelizmente. E sobre esse lance do Miquel, o que me chamou mais atenção, da bunda molice do Giacomini, foi porque ele machucou, supostamente, foi atendido, voltou. Num lance que ele perde a bola, ele cai e fala que sentiu. O América sofre um contra-ataque. Então, na teoria, ele tava machucado. Então, aí ele levantou e não quis sair. Então, era migué. Se é migué, é mais um motivo para sair. Você, rapaz, você perde a bola, você não corre, você fica sentado, vai para ser atendido, a gente perdendo de 1-0, a gente gasta 2 tempos de atendimento médico para você, e você tá bom? Então aí que o Giacomini fala, não, vem cá, meu, senta aqui, que agora você vai sair mesmo. Então acho que a bunda molice me chamou mais atenção, porque demonstrou uma falta de inteligência do Miquéias no lance ali, né? Enfim, ai, senti, caiu. Aí tem um contra-ataque, ele pede para voltar. Pô, pera aí, me ajuda aí. Enfim, nada tá funcionando. É, eu acho até que uma coisa que mostra até o quão mal treinado estava o time para esse jogo é o fato de a gente ter discutido se era 5-3-2, 3-5-2, 3-4-3, porque era difícil de ver, de fato, assim, o pessoal não fazia direito, não tinha movimentação, não tinha posicionamento certo, e a zaga, então, foi um gol. Mas, assim, o Degabits, sobre essa questão de escalação, a primeira coisa, eu não acho, não, eu tenho certeza absoluta, o Júlio tem que ser o lateral direito enquanto a gente tiver apenas o Mariano como opção. Isso é certeza absoluta. Já começou errado aí. Ele continuou errado quando ele tirou o Júlio e manteve o Mariano em campo. Ele errou quando ele entrou com o Miquéias e não com o Cauã Diniz. Ele errou quando ele tirou o Dalberson e colocou o Matheus Mendes. Então ele fez tudo errado ontem. E para mim, eu ainda acho, eu ainda tenho a visão que faltou vontade. Faltou vontade. O que, que eu chamo de raça e vontade? É você procurar o jogo, você tentar alguma coisa. Todo mundo escondido. O único que tentava alguma coisa, e qualquer time que joga com a América sabe disso, eles colocam três marcando, é o Miguelito, sabe? Eu até, só, né, nessa eu acho que o Cauã Diniz também ele tem muita vontade. Ele erra muito ainda, porque ele não tá pronto, mas ele tenta. Você vê que no segundo tempo ele pegava, ele deu um passe, no gol que o Arthur perdeu, ele deu uma enfiada de bola pro Arthur, o Arthur cara a cara, o goleiro chuta em cima do goleiro, assim. Ele é um cara que tenta. Só que, de fato, ele pega, tenta chutar de fora da área, a bola acaba mandando lá na lua, tudo, mas ele tá tentando. Ele não se esconde também. É só pra falar, comparado com o Miquel, então, que até Miguel pra voltar a dar, né? Não tem nem... Não, mas é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando, que ele errou. Ele não deveria colocar o Miquel. Mas, enfim, vamos rezar, né? Porque, sei não, não vejo nenhum treinador hoje que o América tenha condições de contratar que possa melhorar esse time aí. Condições nem... de vontade, né? O treinador? Do América. Você vai trazer um cara que vai questionar a diretoria, vai questionar o time que tá aí. Quem vai querer? Então, Rolãozinho, mas é isso que eu estou dizendo. O América, talvez eu não fui claro, o América não vai trazer nenhum treinador que vai mudar o que a gente tem aí hoje. Porque para você mudar, para você trazer um treinador hoje que possa mudar alguma coisa, tem que ser um cara tarimbado, tem que ser um cara que, exatamente isso que você falou, é um cara que vai brigar. Não adianta trazer o Anderson Moreira, que vai ficar de abracinho com todo mundo, naquela preguiça do caralho, não vai ser esse Giacomini, não vai ser o estagiário, vai ter que ser alguém que realmente coloque o pau na mesa e boa. Tem no mercado? Tem. O América vai trazer? Não. Simples. É. Acho que precisava de alguém que tem que unir uma qualidade melhor de montar treino, de conseguir montar um time mais razoável do que tem hoje, e alguém com moral mesmo, porque os caras olharem para o banco e tem alguém ali que dá um respaldo, né? Não, eu vou dar um exemplo, não estou falando que a gente não tem nem condição, acho que nem se a gente estivesse na Série A, teria condição de trazer um cara desse. Mas, tipo, Vanderlei Luxemburgo da vida... Entendeu? Que talvez para a Série A ele não tem mais condição de assumir time, mas pensando em Série B, ele deve estar na média, né? A América não tem condição de pagar, obviamente, não estou falando que a América deveria especular o nome dele, mas alguém assim, que tem moral, eu acho que esse, não sei se tem no mercado, cara, com esse perfil, assim. Luxemburgo, em situação parecida com a nossa, e até pior financeiramente, com um time tão ruim quanto, salvou o Cruzeiro da Série C um ano aí, né? Oi. Então ele. Eu acho que se tiver para dar uma última cartada, né? Alguma coisa assim, talvez ligar e ver o que, que ele vai, acha. Eu acho que vem. Não, vai ser um treinador aí de no máximo uns 42, 43 anos. Porque assim, nos últimos anos o América tá assim, contratou o Cauã. Ano passado, as coisas não deu certo, tentou o Lisca, que é um cara que tinha dado certo no passado, não deu. Fez a mesma coisa, trouxe o estagiário, trouxe o Enderson, que é um cara que deu certo no passado, não deu certo. Aí agora só falta querendo o Felipe Conceição, porque numa situação parecida conseguiu dar uma arrancada também em 2019, apesar de que lá era mais cedo. E o Felipe Conceição foi fracasso após fracasso depois que saiu do América, né? Acho que ele não deve ter tido um bom trabalho de 2019 para cá. Nos últimos dois anos ele tem 38 jogos, 16 derrotas. É, assim, eu lembro, ele foi mais. Uhum. Eu tô até vendo aí que o Aldir Baldelin tá comentando aí no chat e tal. Eu vou até pedir pro Aldir Baldelin, que eu sei que lá nos Estados Unidos o preço é acessível. Vocês veem a qualidade da minha câmera e tal. Aqui, ó, quem tá aí no YouTube tá vendo que eu tô com espinha aqui, ó. Tão boa que é a minha câmera. Aldir, por favor, traga uma câmera pra Rolon, que ninguém aguenta. Parece um fantasma lá, que merda do caralho. Porra. Só um minuto de silêncio. O Santos acabou de virar sobre as Marias. E sobre o estagiário também, o Cauã de Almeida foi eliminado ontem na Série D com a Portuguesa. Também teve essa de erro. Tirando água, o William Batista agora voltou para o cargo de estagiário, né? Virou técnico sub-20 do Corinthians. Inclusive, que eu acho um bom passo para a carreira dele, né? Eu acho que até... Era certo, tá, na verdade, bom. Né? É, exato. Para ele tá muito bom. Pô, então, agora que o Cauã de Almeida foi eliminado, não tem mais... É Cauã de Almeida, pô. Cauã de Almeida. Talvez a diretoria, então, volte, né? Já que ele também foi que passou aqui com muito sucesso, né? Eu não duvido nada. Gente, vocês não brincam com esse trem, não, gente. O Decabiz, lê comentários antes que a gente entre em... Não, e aqui, bobagem. E última coisa só. Assim, Ô, bicho, América... que legal, pera aí, que legal. Tem um Pac-Man aí na sua televisão, bicho, que do caralho. Tem. Ó, que legal, tem. Cara. É... Porra, uma televisão de tubo com o Pac-Man em cima, isso é sensacional. É que você não viu os videogames que eu tenho aqui, ó. Tem um Super Nintendo, tem um Master System, tem um Mega Drive, tem um Sega Saturno, um Nintendo 64. Mas você tem os videogames mesmo? É, ué. Deixa eu ver se dá pra mostrar aí. Aqui tá uns livros aqui. Ah, não vai dar pra ver direito, não. Dá não. Putz, grila. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Que do cara. Ah, não deu pra ver, não. Outro dia eu pego. É, depois você mostra. Porra. Tem é todos bacana. Os originais aqui. Mas só fazer uma crítica aqui, que assim, por mais que eu entenda que a escolha do técnico tem que ser uma coisa pensada, etc., é, perder uma semana de trabalho, você sabe manter o cara que sabe que não vai continuar, é muito vacilo. E os nomes não vão se renovar, né, em uma semana. Não vai ter muitas demissões, os técnicos dando bobeira aí no mercado para a gente contratar. Então, eu acho que já começa com o pé esquerdo, na minha opinião, o nosso novo diretor de futebol, de ficar uma semana com o Giacomini, que todo mundo sabia que não ia dar nada, né? Mas, Lucas, assim, eu acho... tá pensando muito profissional. Nós temos 5 diretores no Conselho de Administração. Um já falou que vai sair e até hoje não apareceu ninguém para substituir. Nós temos 4 bananas ali que não vão apoiar nada. Trouxeram o Paulo Assis. Você acha que vai mudar alguma coisa com a mudança de nome, assim, mais ou menos? Eu acho que o Paulo Assis não deve... Assim, se o cara aceita... É a mesma coisa, crítica que a gente fez ao Fred Cascarro no ano passado. Se o cara tem o cargo de diretor de futebol e se permite ficar com o ônus e no teu bônus, né? Tipo assim, se der certo era o Salum, se der errado sou eu. Se o Paulo Assis aceitou esse trabalho, é porque, no mínimo, ele combinou alguma coisa de ter alguma autonomia. É ele que a gente tem que cobrar hoje, não o Alencar. Né, tecnicamente, no organograma, ele é o... Eu nunca, na América tem isso, tem o CEO do futebol e tem o CEO do administrativo, né? É, mas se ele aceitou esse cargo para ser o gestor do futebol, ele tem que ser cobrado por isso. Não vou cobrar o, sei lá, o Braulinho de não ter contratado o técnico. O cara agora para escolher é ele. Assim, você... Eu sou um pouquinho mais, sou um pouquinho mais experiente que você, sou um pouquinho mais velho que vocês. É, eu já vi. Bem mais velho, né? Bem mais velho. É, mas vamos, depois a gente pode fazer uma pesquisa aí. Se bobear, as pessoas vão chutar a nossa diferença de idade bem menor do que é de verdade, viu, o bonitão? Você tá achando que você tá bonitão? Mas eu sou um pouquinho mais experiente. Já vi várias coisas na América que posso afirmar. Que talvez vocês também devem concordar comigo. Se o Cauã ganha, ele era o técnico do América. Eu gravo isso. Giacomini. Não, esse menino aí, o Giacomini. É, eu acho também. Porcaria porque... ganha, essa porcaria. Ixi, ganha. Chegou mais uma pra comentar aqui. O que, que você achou do jogo do América, Agatha? Eu tô com um picadinho na minha boca. É, eu tô vendo. Deixa. Então, se essa porcaria, se essa porcaria... Ela não tá escutando não, né, Lucas? Ela não consegue escutar não, né? Não consegue não. Ótimo. Então, se esse merda ganha, bicho... É certeza que iam efetivá-lo, certeza absoluta. Por quê? Porque ele está em casa, ele é barato. E não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar a entrevista dele na Itatiaia. Foi uma das coisas mais programa que nós estamos fazendo, decadentes que eu já ouvi, sabe? Ele falando que ele teve que trabalhar dobrado, ninguém sabe o esforço que ele teve que trabalhar dobrado, porque, ah, bicho, segue o jogo aí, decadente. Né? Trabalhar dobrado, ele teve que ser o treinador e o auxiliar, deve ter sido muito difícil para ele. Se vocês tiverem estômago e saco, escutem para vocês verem. Que merda. Tá na minha linha. A entrevista dele? É. Obrigado por me garantir 7 minutos da minha vida. Ah, então 7 minutos provavelmente foi o que o América publicou, porque o Jairo tava escutando. O Jairo gosta de sofrer, né? Não só depois de. Foi escutar no YouTube a entrevista do Giacomini. Na Itatiaia. Aí é do caralho também, né? Gostar de sofrer. Então talvez seja um pouquinho mais longa, porque o Jair ficou uns 15 minutos escutando aquela lenga-lenga do cacete dele. Eu vou até ver quanto tempo que demorou. Bom, enquanto isso eu vou aqui ler alguns comentários, né? É, até porque são muitos comentários. Hoje a audiência está em polvorosa. Tem o... Ah, olha só. Pedro Paulo Vale Bastos, dando boa noite pro Jairo, que não está aqui. Boa noite, Jairo. Ele deu boa noite pro Jairo. A gente vai repassar uma boa noite pra ele. O Jairo tá um pouco triste, acho que ele vai ficar mais feliz com esse boa noite. É, tá falando mal da gestão aqui, falando que acabar com a América. E após o jogo de hoje, vou mandar uns 10 embora. Ô, Pedro Paulo, só um minutinho, Lucas, ou o Degabites. Ô, Pedro Paulo, você peço perdão em nome desses idiotas aí. O seu comentário foi antes do programa começar. Você estava esperando, você estava lá naquela lista. Tá? Então, eles são muito maldosos. São crianças. Mas não discordo dele de que a gestão quer acabar com a América. A gestão continua querendo terminar com a América mesmo. É, Neto. Tá aqui o Marco Grassi dando boa noite, querendo que a gente aponte a luz no fim do túnel. É, tá difícil. Uai, não tá difícil não, ué. A luz no fim do túnel é um trem que vindo. Nós estamos arrumando pra lanterna. Se a gente pegar a lanterna, a gente ilumeia ela, ué. Uma hora pra nós, ué. Aí vai chegar alguém com a... Vai cavar esse poço aí pra... Bom. Flávio Rodrigues, no América as soluções são sempre piores que os problemas, é difícil demais. Exatamente, é sempre. O Geraldo Gomes falando que ficou sabendo por alto que o clube já está vendido. É, né? Tem que contar pro Salom, então. Porque... É, esse eu não fiquei sabendo. É, o Juan Carlos falou que tem especulação de treinador. Até onde, o que eu escutei ontem, né, nos arredores ali do Dependência, que já estava tudo apalavrado com o Rodrigo Santana, então, que é o que está sendo rebaixado da Série C. Então, assim, aparentemente é isso. A semana passada falou que eu era o Tigrão, era ele, aparentemente ele está mais certo, mas é medo, né? É, o Lúcio Melo mandou um Z, eu não sei exatamente o que ele quis falar. Sim. Só em relação ao Rodrigo Santana, pra gente não ser injusto também, ele foi lá para tentar salvar o ABC, né? Ele até fez um trabalho bom, assim, no Atlético e depois fez um trabalho bom no Remo, né? Que ganhou da gente ontem. Acho que ele subiu o Remo, se eu não me engano. Mas vão trazer ele para salvar a gente? Não, eu não tô falando, eu não tô dizendo que é o meu nome preferido, não. Só que assim, quando a gente fala assim, o cara que tá rebaixando o ABC, mas não é ele que fez. Acho que ele tem uns 4 jogos. Eu não tenho essas ideias. Depois a gente olha aqui para comentar, até porque é uma pauta legal de falar. O Luiz Alberto deu boa noite. O Ronaldo Alves falou que ontem assistiu o time rebaixado, completamente sem confiança. Lúcio Melo depois mandou uma mensagem de verdade, que o América é especialista em dar presente aos pais da torcida, presente de grego, no caso. Aí tem... Um comentário, eu critiquei todo mundo, o Alencar me mandou um Feliz Dia dos Pais. Daqui a pouco veio o processinho. O Flávio falou que não sabe nem o que mais falar, que ele vai ficar calado dessa vez. O fã-clube do Dalbinho, né, fala que tirou... Não, Dalbinho. Não, puta que pariu, Decabido. A gente já falou que a gente não vai ler essas porra de fã-clube, caralho. Porra. É porque tem um porra, só que assim, ele falou que tirou o Dalbinho, o América não ganha, só que também não ganha. Ele, acho que foi essa mudança que fez a diferença. Assim, até acho que talvez tivesse empatado, né? Não tivesse feito pênalti, mas talvez ele falhasse depois, né? Cara, a fase é tão ruim que até o fã-clube do Davidson voltou. Daqui a pouquinho volta o fã-clube do Fabian Bustos. O Fabian Bustos, que está desempregado, né? Vamos falar pra diretoria pra ver se eles têm mais ideias mirabolantes. Como é que era o nome daquele que comentava aqui pra cacete? Aí ele entrou no grupo, ficou lá um dia só e saiu e Cuba nunca mais comentou. Kunaitz? Cuba Knights. O Cuba Knights. Ah, é o Cuba Knights. É. Subiu. Não que faça falta também, eu tô cagando pra ele. Mas é divertido. José dando boa noite, mas que a América não tem qualidade na direção e no time, né? E que o pessoal não tem autocrítica. Aí tem... alguém comentando, falou que o Gordiola tá chegando, que ele foi demitido do Cuiabá e vai salvar o América. Bom, o que me surpreende é que o cara foi mandado embora do Cuiabá e vai salvar o América. Aí tem o Milton Miranda, Laura Grise, Gustavo, também falando do Titi Ortiz. Teve uma comparação, falando que ele é o Gustavinho que habla. O Aldir Bardelin, né, que deu uma... Um Feliz Dia dos Pais a todos os pais do Brasil, né? Concordo, Feliz Dia dos Pais a todos nós pais, eu também como pai de pet, né? Que ganhei um baita presente hoje dos meus meninos. O bicho então... faz isso pra me fazer raiva, só pode ser. Eu, tal qual o Lucas, eu também sou pai de dois. E igualzinho ele. É um menino e uma menina. Então, assim, né? São dois gatinhos aqui também, então. Aí, Thales, consegui pegar um pra te mostrar, ó. Com a manete original e tudo. Poxa. Rolou nem sair, é isso. Eu tenho um Nintendo também. Com Donkey Kong ainda. Pô, com Donkey Kong, cara, que doido. Mas o meu que. Eu tenho três jogos só, né? E funciona direitinho? Funciona. Zero bala. Agora que eu vi que eu não cheguei nem na metade dos comentários, só vou só já de antemão pedir desculpa. Tenho uma nossa audiência. O mais engraçado da sua falta de moral, Decabites, que você tava aí falando de pet, aí de repente você fala que você tá igual o Lucas cagou pra você. Ele cagou. É que você é pai de pet, é pai de videogame antigo. Ele simplesmente mostrou o videogame assim, ó, cagou pra você. É porque eu perdi o assunto que eu tava tirando a Agatha do quarto aqui, porque senão não ia ter jeito. Mas eu só vou pedir desculpa aqui pra nossa audiência, porque o pessoal tá tão empolgado aqui que é muito chat, muito comentário. Eu prometo não cortar ninguém, segue o rei. Vou até... O problema é que eu não sei me pôr no mudo nessa porra aqui. Eu não vou conseguir ler todos. Eu vou trazer uma pauta aqui pra gente discutir, né? Porque chegou aqui o pessoal comentando, tem gente falando, né, de treinadores e tudo mais. E. Bem, agora que eu acho que a gente já pode dizer que com essa derrota de ontem, que o acesso ficou bastante difícil, né? Tá bem improvável agora. Quem vocês recomendariam dos cenários assim? Tanto de especulação ou de possibilidades que vocês vislumbram, que eu acho que seria uma boa opção para a América? Como técnico? É. Ah, eu deixaria com quem puder. Apareceu ali, chegou um pouco mais cedo e os jogadores gostam, eu acho que merece ficar. O problema é que com quem puder dos jogadores é que tá muito ruim. É, na verdade, a minha opinião é a mesma do Cláudio Monteiro aí, que fez um super chat, inclusive. Curiosamente, o Rodrigo Santana tava no Remo esse ano ainda. Saiu de lá no... Ele saiu, acho que no Parazão, e no, na Copa dele lá. Ele tá pelo microfone errado. É. Peraí. Bom, já que o Decabites cagou pra mim e pro Cláudio, que fez um super chat, que nos ajuda a manter essa merda. É que eu não cheguei lá ainda, é muita coisa. Aqui, ó. Pronto. Cláudio Monteiro, boa noite, amigos. A fase tá braba, mas agora é necessário pelo menos o espírito de luta. Treinador de Série B, treinador raiz, tem que sentir o time. Esse aí a gente sabe que é o Givanildo, né? Só que acho que ele não vai querer sair da aposentadoria para isso. E sem contar que o Givanildo não dava treino, né? Então seria que o Giacomini ficaria treinando o time, e aí eu acho que não seria uma boa ideia. Ele é o áudio, não. Não. Tá muito ruim, Lucas. A missão do Paulo Assis é muito difícil, cara, porque ele tem que nos tirar dessa fase com um presidente que não para de falar coisas sem sentido. A gente não pode esquecer que o Alencar foi na rede social dele falar que o time é muito ruim, não sei o quê. Isso é difícil, não é legal, sabe? Depois ele foi e abraçou... Enfim... Não vou me alongar muito, não, sabe? Mas tem que ser um treinador. A missão do Paulo Assis é muito difícil. Muito difícil. Difícil mesmo. Depois me fala se melhorou ou se tá ruim. Melhorou, Lucas. Melhorou. E do fundo do meu coração, não tenho ideia de quem seria um treinador pro momento do América. Não tenho ideia. Não tenho nem ideia. Até porque eu não sou pago pra isso também, né? O Paulo Assis é bem pago pra isso. Na carteira, sim, né? Será que ele vai receber? Ó, eu avaliaria... Se tiver empréstimo, eu vou aprovar de novo. Chupa, Rolon. Babaca. Eu avaliaria aqui, nesse aqui, momento. Aqui nesse momento, igual o Lucas falou, tem dois que aprovaram e só você que aprovou. Você é minoria aqui, ô trouxa. Eu sou minoria demais. Dos 200 e não sei quantos que votaram, foram 6 negativos, eu fui um dos 6. Ah, depois a gente vai falar disso, né? Mas a questão era a alternativa que a gente tinha, né? O empréstimo de fazer uma vaquinha. Votar contra também, a alternativa podia ser sim ou não. Agora, sim. Votaram sim. Agora, sim. Nossa senhora. Ô, Lucas, desculpa, é a sexta vez que eu te interrompo em segundos. Mas sobre o treinador... Todo mundo, as pessoas no chat, estão me mandando aqui no meu WhatsApp também, sobre o Guardiola. Vamos lá. Por que que eu, Thales, queria o Guardiola? Porque eu fui lá em Cuiabá, e fui na loja do Cuiabá, só uma camisa me serviu, a de treinador. Eu quero o Guardiola. Mas eu acho que é um bom nome, dentre as opções que a gente tem disponível, porque assim, a gente vai ter três prateleiras de treinador. Tem os da, entre aspas, né? Porque não sei exatamente qual o critério da nova geração, se apareceu cedo, se é a idade, né? Mas tem da, entre aspas, nova geração, que poderia vir, por exemplo, né, os caras da mesma prateleira do próprio Felipe Conceição. Tem os caras, uma prateleira intermediária, que seria ali, e até próprio Rodrigo Santana, por exemplo, é um, ou poderiam voltar com Cauã de Almeida, alguma coisa assim, se essa é a primeira prateleira. Tem a segunda prateleira, que é um dos treinadores mais rodados, mas que não tem mercado na Série A, então acabam pipocando entre times de Série B, que é o caso do Guardiola, por exemplo. E tem uns caras mais carimbados que não tem mercado na Série A e que poderia se arriscar pensando num projeto de longo prazo, etc., né? Com autonomia, enfim, que é, por exemplo, uns caras do tipo que a gente falou aqui, o Vanderlei Luxemburgo. Agora, o América, primeiro, não tem orçamento. A não ser que viesse, assim, sei lá, o Salum, o Baltazar, o Alencar, fizesse uma vaquinha e falasse assim, cara, eu banco o seu salário até o final do ano sem ter que passar pelo caixa da América. Se fosse uma coisa muito fora da curva, assim, e um cara, e um Luxemburgo da vida aceitar vir aqui ganhar, tipo assim, 500 pau por mês nesses últimos... Teria que ganhar setembro, outubro, novembro, dezembro, ganhar uns 2 milhões, 2 milhões e meio por, até o final do ano. Então, ou é isso, ou vai ter que pensar alguém entre Guto Ferreira e essa geração um pouco mais, prateleira um pouco mais abaixo ali, que é o Felipe Conceição e tal. Dos nomes, eu gostaria que viesse um cara que chamasse atenção, né? Mas eu acho pouco provável. A América não tem dinheiro, eu acho, para isso, não tem condição. E nem se não estivesse na Série B, nem na Série A, eu acho que a gente teria condição. Então tem que ir para uns caras mais tarimbados. O Guto Ferreira eu acho que é uma boa hipótese. Eu acho que entre o Guto Ferreira e o Rodrigo Santana, por exemplo, eu acho que o Guto Ferreira chega com mais moral, né? Com mais bons trabalhos feitos em clubes de Série B na carreira. Mas eu não sei qual está sendo o critério que o Paulo Assis está levando em consideração para trazer um treinador. Eu estava até estudando a carreira do Rodrigo Santana aqui. Não é tão positivo assim, na verdade, não, viu? Ah, então ele é contratado. Ele conseguiu, pegando assim antes, o trabalho dele, ele teve uma passagem no time da Indonésia, em que ele, em 8 partidas, ele empatou 1 e perdeu 7. Depois foi com o time da Bolívia, em que em 13 jogos ele ganhou 3. Aí no Atletic, ele de 9 ganhou 5. O Remo, que ele foi depois, 18 partidas, ele ganhou 9. Aí saiu nesse Parazão e do ABC ganhou uma vitória só. Então, assim, não tem mudado muito os rumos das equipes que ele assume, não. Ah, então, com todas as notícias boas que você deu sobre esse perfil de Rodrigo Santana, amanhã está anunciado com o contrato até o final de 2026. O Rodrigo Santana, ele era tipo um treinador revelação, entre aspas, na época que ele estava lá no sub-20 da Cachorrada. Depois disso, ele ficou meio capengando para lá. A questão que eu falei é que, assim, não dá para resumir o Rodrigo Santana no trabalho do ABC. Eu duvido que alguém acompanhou a Liga Indonésia ou o Bolivianão para saber como é que era ali os times que ele pegou para trabalhar lá. Mas no Atlético foi razoável e no Remo ele ajudou a subir o Remo. Então foi só essas minhas as ponderações, assim. Não acho que é o treinador dos sonhos, o cara que chegaria e mudaria a cotação do dólar aqui, não. Eu tava vendo, tentando ver, é difícil ver, mas foi um trabalho positivo, porque tipo, antes no Confiança 2021 foram 14 jogos, 2 vitórias apenas, de lá ele foi para Indonésia, de lá ele foi para Bolívia, aí de lá ele foi para o Atletic, e do Atletic ele foi para o Remo. Então, aí só que aí é difícil de ver por qual time que ele fez, porque o jogador é mais fácil, né? Por ele é mais complicado ver os times que ele fez, da Série C, né? Para ver exatamente o que foi de cada campanha e tudo. Mas ele saiu depois do Parazão esse ano, né? Lá no do Remo, e o Remo deu meio certo depois disso, né? Mas se ele tá vindo da Bolívia, pelo menos ele vai manter o Miguelito jogando na posição certa, né? Talvez ele tenha uns jogadores também de lá para indicar, ver se tem mais um centroavante, né? Já que os nossos não fazem gol. O Volta Redonda contratou o artilheiro depois do Miguelito da Bolívia, então perdemos. Uma pena. E vocês querem falar sobre a pauta, já que tá chegando no final, a pauta do empréstimo aí? Vocês querem entrar nessa rinha? Não, porque isso já foi falado no último programa pelo Jairo, né? Ele já falou bastante sobre isso. Não? Pelo amor de Deus. Bom, então... Falar o quê? Mas vai falar o quê? Vou falar que nós aprovamos, que a gente é bundão, ou que a gente não aprovou, que a gente é machão. Cara, vida que segue, bicho. Não tem muito o que fazer. Presencialmente na reunião estava eu e Lucas. E assim, é degradante alguns comentários que a gente vê lá, alguns discursos. Eu saí mais cedo. A hora que terminou a votação, se encerrou a reunião, eu saí. É difícil. A América, para mudar, precisa de muita coisa. E eu vejo, a gente fala tanto em renovação e tal, e eu vejo pessoas da minha idade para baixo apoiando, idolatrando os que estão lá. Isso é muito ruim, sabe? Isso é muito ruim. Então, vamos que vamos. Na verdade, o único momento divertido foi a hora que o jovem lá de uns 142 anos falou que o América, o CEO do América de futebol era amador, e o CEO estava aí do lado dele. Essa parte foi engraçado demais. Eu acho que o que ele quis dizer, deu para entender o que ele quis dizer, que eu acho que ele não estava se referindo ao Dover, acho que ele estava querendo dizer do Ceará de uma maneira geral. Eu tenho certeza que era o Dover. Mas obviamente ele... o Dover com razão sentiu, né? Porque daí estava falando dele e ele ia responder. Essa parte foi muito engraçada, essa parte valeu a pena. E também a volta dos Salgadinhos, né? Os Salgadinhos estavam sumidos, eles voltaram. Eu cheguei atrasado lá, eles estavam meio frios assim. Mas eu digo, a nossa diretoria é completamente amadora, eu votei realmente contra esse empréstimo, eu acho que não deveria ter sido feito, e digo que nós temos meia dúzia de 6 ou 7 que não sabem o que acontece, estão ali para só defender a diretoria, no grupo dos decadentes tem, nos grupos todos tem, e daqui a pouco vai aparecer um tanto de baba-ovo dessa diretoria, pau no cu aí... para ofender, meu CPF tá lá no site do conselho, tem todo mundo meu dado, eu não vou citar nomes, mas o nosso conselho de administração tem 5 pessoas que são muito fracas, nosso conselho fiscal tem mais gente fraca, nossa diretoria é fraca e a gente vai rumo ao buraco continuando com eles lá. Obrigado. Então só 2 notícias, né? Uma, na verdade, é uma pergunta, acho que foi feita diretamente pro Thales. Claro. Por que não falam mais do Jacaré? Tá machucado ainda? Ele é melhor que Stênio, Figueiredo, Facundo? Cara, melhor que esses 3 eu não diria, não. Eu diria que ele tá no mesmo nível. A gente tem, nós torcedores, a gente tem isso de sempre quem não está mais ser melhor do que quem está, né? No meio do jogo lá, o Jair chegou para mim e falou assim, ó, Thales, você acredita que tem um aqui escrevendo que se a culpa era do Cascardo? Né? Como se... Eu falei, já, puta que pariu, é claro que a culpa é do Cascardo, né? Então, mais um pouquinho o Cascardo vira herói do América. Muita gente falando do Juninho, que o Juninho faz falta demais. Meu Deus do céu, como se com o Juninho a gente tivesse subido no ano passado, se a gente tivesse feito uma campanha sensacional em 23. Enfim, o Alê é outro. Gente, vocês estão esquecendo, o Jacaré, a gente queria o Jacaré muito longe do América. O Jacaré hoje ele é mais um folclore do que tudo. É um jogador limitado que está parado há quase 1 ano. Não dá para falar que esse cara vai voltar e vai resolver o problema do América. Não vai. Sobre a questão física dele, olha, o América não dá detalhes para a gente, mas acompanhando a rede social do Jacaré, ele está treinando em separado e parece que está em condições de jogo. E só falar que nessa mesma situação é tão verdade que o Jonas, que a gente queria que tivesse saído antes do Mineiro, a gente já tá com saudade dele, perguntando se ele não pode cancelar a aposentadoria porque tá fazendo, cara, falta. Não existe, cara, não existe, entendeu? Em vez da gente melhorar, a gente fica nessa aí, sacou? Mas no caso do Jonas, não é nem porque tem saudade do Jonas, mas é porque o América, ele aposentou e o América fechou a primeira rodada de contratação sem camisa 9. Aí o nosso camisa 9 ficou sendo o William Bigode, que não é camisa 9, tanto que perde uns gols igual o que ele perdeu ontem. E aí o América vai e contrata um tanto de camisa 9, inclusive o Megamente lá, que quando ele entrou até parecia que tinha alguma intimidade com a bola, nunca mais entrou. Aí quando ele chegou... entrou ontem, não, né? Não, ele tava nem no banco. Nem no banco ele tá bom. Então não dá pra entender, assim, o América tem umas coisas muito estranhas. Aí contrata 70 camisa 9 pra jogar com o William Bigode e Figueiredo no ataque de novo. E para não dizer que a gente não tem notícia positiva... O Saulo Prata lembrou aqui que a gente ganhou da véia a vitória lá, pelo menos da janela. Essa aí a gente ganhou e ela vai ter que arcar com os custos dos nossos advogados aí no processo. Então, pelo menos uma vitória a gente teve, né? É a hora de alguém do América pagar essa bosta desse processo, deixar a véia pra lá e vamos vencer isso. A gente ganhou o processo, o que a gente tem que pagar, véia? É? Porque ela fez a macumba lá e tem que tirar ela da frente, gente. Ela olha, eu tenho quase certeza que essa véia nem morando lá tá mais. Não, porque... ela já saiu. É, é, então assim... E ela já saiu. E agora, eu tô tentando achar onde que coloca aqui a vinheta do Lucas... Tem bala colatina primeiro, pô. A verdade, é porque eu tô sem meu celular, eu não consigo olhar. Vocês têm as parciais aí pra mim? Tenho, bora. Tô com ele na tela aqui, pode então, falar beleza. Qual que nós vamos primeiro. Nós vamos primeiro, como não teve muita disputa, bala. Vou começar até com, você fala... Bala. Bala, ninguém teve 73% dos votos e Miguelito 27%. E você vota em? Eu voto no Miguelito. Lucas? Eu voto no Miguelito também, mas eu gostei da partida do Paulinho, ofensivamente, né, defensivamente, mas era 3-5-2, então ele não deveria ter tanta obrigação defensiva, assim. Vale lembrar que, aparentemente, ele machucou, ficou fazendo figuração no final do campo, e o Marlon e o Dalbert já estão machucados também, né, então a lateral esquerda então, vai... Então o Ricardo Silva estava machucado, porque também fez figuração no jogo. Não, ele sentiu, ele tava mancando, ele ficou andando, assim, não conseguia... apoiar no final do jogo. Antes da votação, é um negócio muito maluco, cara. Como tá a nossa preparação física, a fisiologia, tudo. Porra, o menino tem 19 anos, cara, e tá cansado no final do jogo? Não, dele foi... O tanto que esses meninos machucam, ficam cansados, o caramba... Toda hora os caras reclamam de câimbra. Que porra é essa, cara? Vamos lá, desculpa, pode continuar a votação aí, meu amor. E rolou? Quem foi no jogo ontem? A torcida. É eu? Americano, cruzeirense ou atleticano? Os americanos, né? Os demais foram lá pra fazer raiva, então mereciam passar essa raiva. Eu vou no Paulinho também, dar uma pequena moral pra ele. Muito embora eu acho que agora ele vai cair em Nárnia ali, tal qual o Samuel, que era pra ter voltado depois de um mês. Já vamos com um mês e duas semanas e não temos notícias dele, né? Então, a ver... Beleza, tivemos um empate então. Miguelito e Paulinho. E Paulinho. Por quê? Porque o do contra aí de cima, né? os seis votos do contra aí, ó, foi votar na porra da torcida. Tomamos no cu aí, pode ser. Não, até o Miguelito. Não, você não, sou. Tô falando o que você votou a favor do empréstimo, o que votou não, contra então. Aí, o rebelde. Ah, você votou no Miguelito também? É, eu votei no Miguelito. Ah, não, então o Miguelito ganhou. Tá. Achei que tinha votado no Paulinho. Rebelde. Rebelde. E bala, tá? Deixa eu dar a parcial. André Guimarães, filho. Colatina, pô. É, Colatina. Colatina. Nós tivemos em mais votado. Com toda a justificativa do mundo, William Bigode com 48%, que perdeu um gol inacreditável. Seguido de. O Jário que fala isso, né? Seguido de. Vou ficar imitando ele, não, senão ele vai ver que não faz falta nenhuma, coitado. William Bigode com 48%. Seguido de Giacomini com 26%. Seguido de Matheus Mendes com 17%. E finalizando, Ricardo Silva com 9%. E você vota em? Eu voto nesse Ricardo Silva. Sem nenhum pejorativo. Ricardo Silva, eu voto em Ricardo Silva. Ricardo Silva. Lucas? Eu voto no Bigode porque segundo jogo consecutivo que poderia ter mudado o rumo do jogo, né? No outro ele perdeu um pênalti e agora ele perde um gol que ali com menos de 30 minutos do primeiro tempo ficaria 1-1. Certo. E rolou? Diogo Giacomini, né? Porque não é possível que ele é auxiliar técnico sem moral nenhuma e escalando o time mal igual ele escalou. Aí não dá, não. Eu voto no do Bigode, que vai estar uma conversa que eu tive com o menino. O Bigode te machucou? Não. Boa! Lá ele. Conversa que a gente teve com o Alisson, que a gente estava tentando pegar de cabeça a quantidade de pontos que a gente já perdeu por conta de gols perdidos pelo Bigode. Você e vendo em estatística... A nossa concorrência, que vergonha. Felizmente, todo mundo me abandonou. Eu estava no P3 isolado, sozinho, e aí o Alisson Fernandes estava lá. Mas aí... não vai conversar com o Alisson, não, porque o Bigode tem tupete e barba, então o Bigode pode ser um ranço que ele tenha de não ter cabelo. Ele é, aparentemente ele, ou, ele não tem esse trauma mais. Mas é que eu tava vendo aqui que ele tem, já acumula 10 grandes chances perdidas, né? É, nessa Série B. Então acho que assim, dá pra dizer que pelo menos uns 10 pontos a gente já perdeu por conta dele, de, diretamente assim, com esses gols perdidos. Então, não entendo. E acho que ele ganhou então, né? 3 votos? Ganhou 3 votos. É, já tá indo aí, ainda que o Giacomini merecesse bastante também, que puta merda. Mas agora acho que temos esportes especializados, mas eu não faço a menor ideia de onde fica a vinheta. Então, Lucas, vai ser vinheta mesmo. Esportes especializados com o Lucas. Pronto. Olha a vinheta, mas ficou assim. Ah, duas só, mil achei. Vai começar Esportes Especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar Esportes Especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Ele ainda cortou os detalhes com a tradução do quadro. Foi sem querer, mas cortou. Bom, vou começar falando do futsal, até porque eu estive em falta com meu amigo Marcelo, que ele, no último programa, falei sobre esporte especializado, meio correndo, que a Agatha estava aqui. Eu dei uma informação errada, ele me mandou um áudio, eu não ouvi. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ele nesse último jogo, foi super solícito, me explicou várias coisas sobre o futsal, inclusive uma canelada que eu dei, que eu falei que eu não sabia, que eu não tinha achado o regulamento. Eu tinha entendido que tinha rebaixamento, porque eu tinha lido uma notícia que teve uma segunda divisão, mas foi na Liga Nacional, nem foi no Campeonato Brasileiro que está disputando, não tem rebaixamento. Então, ao contrário do time profissional de futebol de campo, o futsal não corre risco de rebaixamento. Podia ter implantado essa regra, porque na Série B esse ano podia não ter rebaixamento também. Eu sou a favor dessa mudança de mesa aí. Mas o América empatou o último jogo 4-4 em Nova Lima, num jogaço. O América fez 2-0, aí tomou um empate, fez 3-2, e ficou um jogo com várias idas e vindas, expulsões. Infelizmente, não saímos com vitória. A situação no campeonato, não estamos indo à lanterna, mas também não precisamos de com rebaixamento. Ainda temos chance de classificação, então a gente tem a nossa partida contra o Chapecoense fora de casa. Se a gente vencer o jogo, temos oportunidade de chegar na última rodada com chance de classificar para a próxima fase. Apesar da má fase, tudo indica que o time está bem organizado, com a mudança de treinador, teve um ânimo a mais ali. Os caras são com estrutura um pouco melhor de quantidade de treinos e tudo. Marcelo me deu várias explicações que depois a gente pode abordar melhor sobre o projeto. Infelizmente, os resultados não estão vindo, mas o trabalho tem sido feito ali no futsal. Mais uma temporada que vai se encerrando. No Brasileirão, só mais duas partidas para acabar a temporada. Na Copa do Brasil feminina, o América venceu o Santos por 1-0. Então, quando falou que a única notícia boa que tinha foi que a gente tinha ganhado o processo da véia. Na verdade, tivemos essa outra boa notícia também. Avançamos e passamos para as oitavas de final da Copa do Brasil Feminino. Todas as partidas já foram feitas, mas ainda não tem a contra quem que a gente vai jogar nas oitavas. Não saiu o sorteio ainda. Quando tiver, a gente repercute aqui. Mas parabéns para as espartanas que venceram o Santos por 1-0. Inclusive, o jogo foi no Independência, né? Nos torneios regionais das divisões de base sub-15, vergonha, perdemos de 2-0 para o Atlético SAF, time que vinha com 10 vitórias consecutivas na competição. Ainda estamos na liderança com 11 jogos, 10 vitórias e uma derrota, 40 gols feitos e 3 gols sofridos. No saldo de gols ainda estamos na frente do Cruzeiro e logo abaixo vem o Atlético. No sub-17, o América também passou vergonha, aliás, desculpa, contrário, né? No Sub-17 a gente ganhou do Atlético Sub-20, então o Sub-17 que vinha bem mal assim, a gente veio criticando aqui, inclusive fazendo campanha pif no Brasileirão Sub-17, mas A gente ganhou no Campeonato Mineiro, não melhorou muito nossa situação na tabela, ainda somos o sexto colocado, a gente está atrás dos times com menos tradição, né? De Betim, Inter de Minas e de Coimbra. Então, tem aí mais 3 partidas para a gente conseguir reverter esse quadro. E no Sub-20, a gente não jogou na rodada, mas acabou a primeira fase e o América ficou em segundo lugar no grupo, atrás do Bonfim. Eu não sei, eu não achei no Campeonato Mineiro, no site da Federação Mineira certinho qual é o regulamento. Eu não sei se é igual no Mineiro do normal, porque se for, né, do profissional, porque se for, o América está eliminado, porque o melhor segundo colocado foi o Coimbra. Agora, se classificarem os dois primeiros, o América passou. Mas se o regulamento foi igual o do Campeonato Mineiro profissional, o América foi segundo com 18 pontos, o saldo de gol de 7. O Uberaba também ficou segundo no grupo com saldo de gol de 6. E o Coimbra fez 22 pontos. Então, o América estaria eliminado da competição. Mas não saiu ainda a tabela da segunda fase. Então, não encontrei qual que é o regulamento certinho. Mas o América aparentemente não se classificou para a próxima fase, se for seguir o mesmo regulamento. E no Brasileirão Sub-17, o América perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense no CT do Caju. E ainda não somos os lanternas, porque o Atlético Goianiense também perdeu. Mas de 13 partidas, somamos apenas 4 pontos. O Atlético Goianiense perdeu de 9-0 para o Palmeiras, então tem um time pior que a gente na modalidade. Mas só reforçar de novo meu agradecimento ao Marcelo, que me deu várias explicações sobre futsal. Eu dei uma ignorada na mensagem dele, foi sem querer, acabou passando, eu não vi. Mas ele sempre me manda muitas mensagens falando sobre o projeto. E eles correm muito atrás, é meio que feito na boa vontade mesmo, porque não tem grana. E eles conseguem colocar um projeto de pé, com o time disputando um torneio nacional. Ainda que os resultados não tenham vindo, a gente vê que o trabalho está sendo feito na medida do possível. Vamos parabenizar pelo projeto de novo aí, depois a gente vai trazer mais notícias. Aí fica até aproveitando, Lucas, fica o convite. O Marcelo é um assíduo telespectador, teleouvinte, telespectador, será que vai chamar essa merda aí da gente? Fica o convite também, Marcelo, para um dia você vir aqui e dar uma aula para a gente sobre a gestão do futsal, sobre como é que é o futsal da América, sobre as dificuldades, sobre as alegrias, sobre tudo, que eu acho que é bem legal, sabe? Claro. Não vem com aquelas blusinhas apertadinhas, sua, não, porque o trem é feio pra cacete. Então você vem com uma blusa melhorzinha e tal. Você já tá ficando velho pra aquelas blusas, tá? Só finalizando esportes especializados aí, Lucas, com você, o quem puder, bem rapidinho. Como sempre, o América à frente. Antes de tudo, Aldir Baldelin, se você ainda estiver aí nos ouvindo na live, junto com o fone, junto com a câmera, traz um fone pro Rolonzinho. E esse cachorro. Não. Então traz um fone pro Felipe Deleucas. Lucas, não é porque eu tento até mudo. Traz uns 4 fones, que é baratinho, a gente distribui entre a gente aqui. Nos States é mais barato. Pra mim não precisa não, que o meu é chique. Mas pra eles aí, traz um microfone melhor, até pra gente não ficar vendo essa maconhazinha no rosto do Felipe aí, ó. Traz um fonezinho beleza e tal, vai ficar muito melhor pra gente. Tá vendo? Todos os 3 mutaram, olha como é que tá muito melhor. Sobre os esportes especializados, o América, como sempre, na vanguarda das notícias, né? Do mesmo jeito que eles não nos informam sobre o DM, eles não nos informam das coisas legais. O Decadentes já falou em primeira mão sobre o nosso time de basquete, eu acredito que um mês atrás. E essa semana, mais especificamente, acho que foi ontem, o América fez uma postagem sobre a parceria que a gente já tinha falado aqui há muito tempo. E até aproveitando o espaço bem rapidinho, o Sérgio, que faz o América Stories, Sérgio, a desse mês é sobre o Stropiana, né, que é um jogador de basquete. Essa foto é de 1950. Olha como é que era o uniforme da turma. Eu acho isso aqui fantástico, cara. Eu acho o trabalho do Sérgio sensacional, esses cardzinhos. Também tem junto aqui, vem sempre o adesivinho, né? E dessa vez ficou muito legal que ele mandou, que ele também junto com tudo ainda tinha um trecho do jornal da época, cara. Então, assim, máquina de escrever. Bicho, isso aqui é história, isso aqui é muito legal de ver. O trabalho do Sérgio é maravilhoso, não é reconhecido pelo América, infelizmente. O América até pôs ele para escrever nas revistinhas aí, mas é o seguinte: o Sérgio provavelmente deve ter falado ter sido alguma crítica ao América, e eles cortaram ele da revistinha. Trabalho muito legal do Sérgio, muito bonito. Quem quiser aí depois, procura aí América História nas redes sociais. E para ganhar o envelopezinho mensal, ele pede uma contribuição lá, uma contribuição mínima, que é óbvio, é só para ele imprimir isso aqui. Ele tem um trabalho da porra para fazer isso aqui. Ele, o preço do custo, ele passa para quem quer ter. Eu, ainda bem que eu coleciono todos. Beleza, gente? É isso. Perdão, falei demais. Deixa eu só fazer uma ressalva em relação a... Eu até não comentei a notícia, mas foi bom você ter lembrado, mas é porque o que o América tinha anunciado antes é porque teve um torneio de basquete 3 contra 3. E tinha esse time de Contagem, tinha muito mais jogador do que daria para colocar só 3 para jogar. Então o América entrou na parceria com esse time do 3 contra 3. Minha internet tá funcionando aí, que vocês travaram pra mim. Tá travando de vez em quando. Na verdade é o contrário, você que tá travando pra gente. Nós escutamos 3 contra 3. Mas voltou? Voltou. Aí aparentemente o América fez uma parceria agora com o time de Contagem pra ter o time de basquete mesmo, de 5 contra 5, né? Mas assim, a notícia é sempre muito, mira participar da NBB. Eu acho que é meio que uma tentativa de buscar financiamento para eventualmente, talvez, estruturar um time. É muito incipiente, mas tomara que dê certo também, que é uma modalidade legal para quem gosta das camisas estilo basquete, né? É uma camisa que fica bonita, essas camisas estilo basquete, assim, mais longas, as camisetas. Tomara que dê certo. Da mesma forma como eu torci na época para o futebol americano dar certo, basquete é uma modalidade que é mais estruturada aqui no Brasil, então tomara que dê certo também. Eu já o contrário, eu torci para o futebol americano se fuder, dei sorte. Ah, e o vôlei? Esse eu quero que exploda. Não, nada contra o vôlei, mas a questão é gerencial ali. E por enquanto o North subiu para a Série A. Nossa, você consegue repetir o nome do time, por favor? North. Norfel. na verdade, o Flávio está até perguntando nos comentários aqui onde compra a camisa de basquete. Ela não foi lançada, não, Flávio. Não, ela foi lançada no perfil deles do Instagram, tem que comentar lá para conseguir. Puta que o pariu. É por isso que vota contra. É por isso que vota contra. Nem entende o que é, já quer ser do contra, né? O Neto, o André Guimarães Júnior, aquela camisa que eles estavam usando na apresentação é a mesma camisa que vende na loja do América de basquete. Não, aquela é igualzinha, Roberto Júnior. Ô Lauro, eu só vou te contar, tá no site deles, no grupo, no Instagram deles, estão vendendo a camisa nova. Você tá querendo ser do contra, pra ser do contra de mim. Mas eu comentei 3 semanas atrás, parece que você não ouviu o Decadentes. É um programa novo, tá passando no Instagram de vez em quando, no YouTube. No Instagram não passa ainda não, a gente não tem essa... Os cortes estão lá. Mas lá eu falei disso. Tem um programa de 3 semanas atrás, eu acho que você estava desconectado da Terra. Mas só para comentar aqui, uma breaking news, que aparentemente o Guardiola entrou em pauta mesmo. Pronto. Notícias dizem que está sendo discutido no América, de fato, o Guardiola. Acho que, assim, com todo respeito ao Fabrício Calazans, mas os nossos setoristas estão muito ruins ultimamente, porque chegaram a especular até que cogitaram o nome do William Batista. Aí passou 2 dias, ele assinou com o Corinthians sub-20. Tipo assim, acho que estão jogando qualquer coisa, qualquer técnico. Não, mas ele foi cogitado no vestiário. Perguntaram para os jogadores se os jogadores topavam ele de volta. E aí, por isso, ele falou essa notícia. Então, não foi fake news nesse caso. Eu acho que é conversinha também. Então, eles falam assim, tem 70 treinadores fora de que não estão trabalhando. Aí especula 50. Se um fechar, vai falar que foi eu que dei a notícia que do jogador do técnico que estava sendo negociado. Enfim. Antes de terminar, depois, Rolãozinho, você me manda, por favor, onde compra a camisa de basquete? Porque realmente eu acabei de entrar aqui no Instagram do América Contagem, que inclusive ainda o site do América Contagem faz referência ainda a logotipo anterior. Então eu fiquei interessado nessa camisa, por favor, você me manda. Pode deixar. Porque em rede social ser do contra é muito fácil. Só finalizando sobre a questão de reunião. Agora é um pedido que eu faço ao América. Gente, bane esse negócio de gente online. Isso não serve pra nada. Só atrapalha essa porra. Quem não pode ir, foda-se. Nesse aspecto, eu vou até comentar que eu comentei antes. Eu achei uma péssima ideia fazer esse tipo de ação numa partida daquela, porque era tudo pra dar confusão. já que a torcida mineira. Não, mas peraí, peraí, Decabitos, peraí. Eu tô falando de uma coisa e tá falando de outra. Realmente, realmente. Mudou um pouquinho de assunto. Você não tá me ouvindo direito? O que que tá acontecendo? Então, eu tô no mudo. Não faz sentido nenhum eu falar de reunião ou você vir falar sobre outra coisa. Nada a ver com nada. Isso não é o papel do saudade do Jage. Volta, meu bebê Jage. Afinal de contas, eu sou um reserva perfil nosso do América, né? É o seu Facundo nosso. Vai ser ruim na puta que pariu. Não, eu acho que eu sou um reserva estilo... Jacaré. Biqueias. Não, Biqueias é titular, Biqueias é o Jairo. É, então aí... Mas eu ia falar, é porque vocês comentaram que deve ter tido confusão no P3. Eu ia falar que eu achava um péssimo jogo pra gente fazer, já que a nossa fase tava tão ruim. Porque a torcida mineira, quando tá naqueles jogos pra subir, ela vai e ajuda a apoiar um pouco. Tem um jovem, Bruno Rodrigues, falando sobre, comentando aí, gente, deve ser a primeira vez que ele ouve o Decadentes. Então, Bruno, seja Bruno Rodrigues, seja bem-vindo ao Decadentes, é um programa, nós estamos no programa 498, perto do programa 500, nós começamos em 2016, nós vamos fazer 10 anos, e a gente fala sobre outros esportes, como você diz aí, há no mínimo 5 anos que a gente faz isso, sempre no final do programa, sabe? Mas seja bem-vindo, muito obrigado pela audiência, pode continue com a gente. Pode ser que você seja dos melhores, né? É. Ainda mandou a gente enfiar o basquete no sul. É, sim, podemos também, sem problema nenhum, meu querido. Você entrou no espírito do programa, o programa geralmente é isso mesmo, sabe? Tá excelente. Mas, bom... Esqueci o que eu tava falando, então... puder no sul, aí é foda. Tem muita rima. Você tava falando que a ideia de fazer essa... Não, é porque o Thales falou que deve ter tido confusão no P3 e teve. É, acho que um pouco mais limitado. Eu não consegui ver tanto do setor que eu tava. No fim do jogo eu vi perto da seita ali, teve confusão exatamente por conta disso. Os infiltrados que chegam sempre falam, né, que esse time é foda, sempre que eu venho perde, que não sei o quê. Tipo, é o tipo de coisa que o comentário faz e a gente já puto, é a última vez que você quer escutar um negócio desse, né? Então, teve. Olá. Falar em comentário, Decabites, tem um aqui do Maurício Rodrigues, eu não sei se é o Maurício que eu conheço, se for Maurício, você tá louco, cara. Cinco jogadores que seriam titular, eu vou ler pra você, cinco jogadores que seriam titular. Jailson jogando, enfim, Fazer. Rodriguinho, Bauerman, os dois. Bauerman, aí vem as coisas mais maluquices, Éder e Neto Berola. O bicho, a gente queria matar o Éder e o Neto Berola, a gente queria matar, eles reaprenderam a jogar bola, né? Vai, segue o jogo aí. Apanha de novo, deixa eu ver se é o Rodrigo, se é o Maurício que eu conheço. Põe de novo. É ele mesmo. É ele mesmo? É, não, tá um tanto de guerra aqui, ó. Mas é isso mesmo, Maurício Rodrigues Cândido, é o Maurício. Se eu sou o piloto desse tanque, eu atropelo ele. Eu gostei que teve repercussão dos esportes especializados, foi uma das primeiras vezes que teve essa repercussão, que foi o Bruno Rodrigues mandando enfiar o basquete no Sul, e o Steam AMPE, que falou que é importante falar e perguntou do feminino, que eu falei. Não sei, viu? Aliás, até que eu agrado, eu desagradei dessa vez. Aí é interessante, aí vem menino Flávio. Muito obrigado, Flávio. Flávio tá aqui com a gente sempre, nos escuta e entende do programa. Ele só responde, no programa já falou do jogo, só assistir, simples. Foi sucinto. Bom, nós começamos o programa 8 horas da noite, 9h15, o cara reclamando que a gente tá falando de esporte especializado, meu Deus. Provavelmente o cara já saiu também, o Together lá que falou estreia. Mas daqui a pouco aparece o fã-clube do Dalberson aí, melhor terminar. Temos programa? Temos um programa. Acho que já deu, né? Tá bom. Vamos ficar mais 2 minutos, que certeza que vai chegar alguém aqui no chat e falar assim: como vocês estão rindo depois de ontem? O time nessa situação, vocês estão rindo? Como vocês estão rindo? Foda. Nesse caso, eu só vou novamente vou pedir desculpas pra nossa audiência que hoje, assim. Não, está... foi ótimo, Decabites. Foi ótimo. Só porque foi tanto comentário, mas tanto comentário. Ah lá, eu não consegui. O jogo do bicho é esporte. Tá vendo? Tem inimigos do fim. O pessoal tá vindo até agora e tá aí. Uai, se der 10 no jogo do bicho, a gente faz dinheiro, hein? Aí, Thales, sabe bingo, jogo do bicho. Ô, Thales, bingo, porque já veio o comentário, vocês rindo diante de tudo que tá acontecendo. Não, esse é Gilmarzinho, Gilmarzinho é nosso. Ô, Gilmar, poxa. A gente podia começar a apostar aqui a noturna do jogo do bicho para ver se a gente ganha algum espaço. Não, essa parte, infelizmente, eu nunca joguei no bicho. Eu acho que já não sei se era. Você não sabe que o 10 é no bicho, não? Não sei. Porra, tá fácil. É coelho, caralho. Eu não entendo nada de jogo no bicho. Acho que quando eu fiz 18 anos, já não era mais moda. Só isso. Não entendo. Segue antes que eu falo num polêmico aí, o De Cabeça me mata. 24 é viado, isso aí eu sei. É. Bom, vamos terminar a transição aqui. Agradeço a todos. É, desculpa por não ler tudo. E só para o Lucas brilhar aqui, o esporte está em suspenso, né, Lucas? Eu dei a notícia, eles encerraram temporariamente o Counter-Strike, que era o único que tinha. Então, no momento, não tem nenhum esporte no Coelho Esportes. A não ser que eles façam um time de Dota ou de LoL. Eu tenho certeza que o Bruno Rodrigues é um fake de algum inimigo meu, cara. Não tem condição um negócio desse, não. Bora falar dos times que tá pra cair. Bicho, nós falamos. Acho que o Gustavinho, Josi, Iago Souza, Barcelos e Cé deveriam ter chance no time. Ô, companheiro, Iago Souza jogou ontem, meu jovem. Então, meu Deus do céu. É desse é um inimigo que eu tenho. Eu nem sabia que eu tinha. É hater que fala, né? Deve ser um hater meu, cara. Não tenho certeza. Iago Souza jogou ontem? Jogou no segundo tempo. É porque a gente estava acostumado com o Iago Santos, que era aquele que o William usava. Isso, depois horroroso. Que o William saiu e entrou o Anderson, quem começou a ser usado é o Iago Souza, que é um outro Iago. Na verdade, não dá para saber de onde ele joga, porque ele fica na beirada do meio. Ele roda para todo que é lado lá, assim. Então é difícil saber para onde que ele joga. Mas eu acho que o outro, o Iago Santos, é mais volante, não? É, ele é meio meia, mas sim, ele é tipo um segundo volante, assim. É assim, dias de passagem ele faz mais ou menos o que o Miquel faz. Entre ficar com o Miquel e dar uma chance pra ele, eu voltava a dar uma chance. Olha pra ele. E eu tenho certeza, esse Bruno Rodrigues, ele, daqui a pouco, ele vai apelar. Que quando o cara escreve chance, amigo, chance. Quando o cara começa a escrever amigo, menos, não sei o que, vai apelar. Daqui a pouco ele manda todo mundo dar merda aqui no chat, vai a gente que é ouvir. É, finaliza, senão nós vamos perder um ouvinte. E assim, então é só pra terminar. Já começou hoje com o ouvinte, né? Não perdeu uma coisa. Faltou só uma última coisa pra falar. Quando que é a próxima partida mesmo? Final de semana, sábado. Contra o Amazonas. Sábado do Amazonas. Então, domingo que vem, a gente vem pra falar dessa vitória acachapante que a gente vai fazer. Vamos mudar a nossa maré lá em Manaus, trazer um 3-0 na bagagem. Não, 3-0. Horas que é o jogo? E a gente vai fazer 3 gols, tenho certeza. O problema é que a gente deve tomar 3 também, porque é as duas defesas mais vazadas. Vai ser uma delícia de jogo. Calma aí que eu já te falo o horário certinho. GE.com, Bram. Acho que é sábado, 4:30. Tá bom. Só pra saber, tá bom. Agora já escreveu aqui, ó. Tô na boa, brother. Então realmente tá puta. É. Mas é isso então, galera. Domingo que vem, vejo todos calma vocês. Calma. Você tá muito rápido. O Sal tá mandando a gente acabar o programa aqui, ó. Já deu. Tem que tomar banho. É sexta, 20 horas. É, o Eric falou aqui, ó. Sexta-feira, 20 horas. E ele trabalha no América, então ele sabe das coisas. Menino Eric, deu a informação certinho. Isso. Provavelmente ele deve estar com a revistinha, porque eu tô sem a revistinha. Ontem eu não peguei revistinha, não. É verdade, ele cuida de fazer revista. Ele é um designer. Ele é o cara, ele faz os negócios do caralho. É. Caralho. Então, bom. Inclusive a imagem de ontem do as imagens são fodas, eu acho que é sensacional, da revistinha. Dito isso, já que a gente está encerrando o programa há 6 minutos. Sabe que eu já tentei trazer o Eric pro Decadentes, mas como ele é muito bom no que ele faz, eu desisti. Senão ele ia ficar boa as nossas postagens no Instagram. Eu falei, não, sai fora. Você é bom. Bom, e então é isso. Até semana que vem. E vamos falar de vitória que a maré vai virar agora. Um abraço a todos. Tchau, galera. Valeu. Até mais.